Motherfather gentleman. I'm a Hey people, yeah, I know I choose to make a place. I need to take you my hair. E aí galera, vocês acabaram de ouvir a Eguinha Pocotó. Estou mostrando aqui a nossa programação normal. Estou aqui no estúdio hoje exclusivamente com o Zabuzeta. E aí galera, sejam bem-vindos à rádio Game Track. Também estou aqui com o Snake. Fala galera, aqui é o Snake. Estou aqui com o Excel. E aí galera? É, o que é? O bom, o mal e ativa? Bom, mal e ativa. Ai, ai, muito bem, agora, né? Preciso identificar pra vocês quem é o bom, quem é o mal e quem é a diva, né? Vamos combinar. A diva vocês não precisam nem se perguntar, né? Exatamente. O bom, que sempre gosta de quase tudo. O mal, que só tá aqui pra gerar flame. Então tá aí, a diva tá aqui pra fazer um brilho no podcast. Coisa linda e maravilhosa. Muito bem, né? Estamos aqui em mais uma versão de rádio aqui do Game Track, né, Excel? Exatamente, Radio Edition. Na verdade, hoje a gente vai começar um pouco diferente. Vamos começar falando o que a gente tem jogado recentemente, né? Cara, meu tênis pro alto e deitado na cama, loucamente. Ah, voltou as aulas, né? Oi, voltou as aulas, caralho, tô dormindo, dormindo pra caralho. Mas não voltou as aulas? Você falou que tu voltou. Voltou, mano, tô dormindo pra caralho, não pode? Ah, tá. É que agora você tá susto, não precisa se preocupar mais, né? É verdade, eu não preciso me preocupar com nada, eu tô dormindo mesmo. Mas eu tô fazendo outras coisas também, jogando várias coisas, não é, amiguinhos? É isso aí. Então vamos começar aqui, perguntando pro Snake. Snake, o que você tem jogado aí, cara? Ah, cara, eu não vou saber cantar música dessa vez. Mas é uma música muito boa. The Walking Dead, The Game, da Telltale Games, cara. Ah, vai tomar no seu cu, cara. Sério também mesmo? Se fuder. Sem spoiler, por favor, que eu comecei o jogo recentemente, então. Não, ó, eu joguei um pouquinho na conta do meu amigo. Eu também não tenho muita coisa de jogar, de horas jogadas, não. Então eu também agradeço se não tiver spoilers da minha pessoa. Não, também não tem, porque eu também comecei a jogar. Olha que coisa. Mentes brilhantes pensam igual, né? Vamos combinar. Cara, eu comecei a jogar ontem. Tipo, hoje é dia 8. Não, 5. Hoje é dia 5. Meu Deus do céu, tô bem na frente. Hoje é dia 8 no podcast, olha só. É, ó, que lindo. Prevendo o futuro. Então, dia 5 eu comecei a jogar dia 4, já passei um capítulo e eu fiquei, meu Deus, agora eu entendo porque que essa porcaria ganhou o jogo do ano de 2012, né? É, eu não cheguei a passar nada do primeiro capítulo, eu joguei pouca coisa mesmo, cara. Cara, eu joguei até a fazenda do Herschel ser atacada, que é o iniciozinho ali. É, só que assim, fica, mesmo tendo sido pouco, fica uma crítica. Eu joguei no controle do Xbox, né? Aham. Uhum. Conectado no computador, e eu achei assim que no controle ele não ficou tão agradável de jogar por ser um point and click, por mais que você tenha algumas movimentações e tal. Ah, mas o nome já da jogabilidade já define o que é melhor pra jogar, não, né? Point and click. O que você espera quando eles disponibilizam outros meios de jogar é que você tenha uma jogabilidade o menos travada possível, que ela seja meio fluida e tal, por mais que não seja comparável à outra. É tipo o Dark Souls do PC, você joga no mouse teclado, é zoado pra caralho, você coloca o controle GG pra caralho, tá ligado? É, exatamente. Exatamente. Tudo bem, por ser point and click, o mouse é, por óbvio, é o carro-chave da casa. Mas por controle, ainda assim, dá pra fazer uma jogabilidade um pouco melhorzinha. Mas o defeito ficou por conta da movimentação do personagem em si, sabe? Não a parte do point and click. Ficou até jogado. Essa parada de movimentação de personagem, normalmente, qualquer jogo de adventure, assim, que tem essa pegada aí de movimentação 3D, sempre é meio zoada. É, infelizmente, né? Sim. Mas ótimo jogo. Tirando isso, cara, a parte da imersão do jogo, assim, das decisões que você tem que tomar, cara, o que que é aquilo, velho? Eu fiquei de cara, o amigo meu que apresentou o jogo, ele só ficava me olhando com aquela cara, assim, ele tinha o prazer de ver a minha reação contra a situação. Eu, cara, o que que eu falo? É legal assim que algumas decisões você faz assim, por exemplo, ele fala assim, ah, essa resposta que você deu pro carinha vai ser lembrada no futuro por ele. Ele deixa um recado bem claro ali pra você, falando assim, ó, fica de olho nesse cu aí porque você fez merda. Exatamente. Foi uma coisa que eu achei bem bacana do jogo. Teve até uma parte engraçada com relação à minha jogatina disso, porque eu tava jogando com um amigo na conta da Steam dele, né? E ele tava sempre falando bem do jogo e tal, e falou, ô, cara, pega aqui e vê se você gosta. Aí eu peguei e tal, tô jogando lá, E eu fiquei sabendo disso depois, obviamente, né? Meu amigo tá acompanhando a tela, que a gente jogou na tela da TV, né? Estamos jogando ali e tal. E ele viu que eu tô demorando pra tomar uma decisão, que uma decisão minha saiu sem resposta, né? Que é uma das opções, você não responder. Aí ele, beleza. Aí a segunda, sem resposta também, ele olhando aquele jeito, né? Pô, autista, cara, né? O cara é calado. O cara tá macho, tá fazendo papel de caladão. E na terceira, ele virou pra mim e olhou pra falar alguma coisa, tipo, porra, você tá quieta aí e tal. Ele viu, eu tava dormindo, tá ligado? Caralho. Não direito. O jogo não é chato, o jogo é muito bom, só que eu tava muito cansado e com muito sono. Não, é que assim, é aquele jogo assim que você tem que entrar no espírito pra jogar. Você não pode falar, beleza, chega o trabalho todo feliz, vou jogar. Não é assim, cara. Você tem que ter aquela motivação pra você começar a jogar ele. Cara, mas aí que tá. Eu tava curtindo jogar e o jogo era bom, só que eu tava com muito sono, cara. Mas de boa. E eu fui dormir quase 7 horas da manhã pra acordar às 10h30 pra ir na casa dele almoçar, que a mãe dele tinha chamado pra almoçar. E isso era 1h da tarde, eu não tinha dormido direito ainda. Eu tava morrendo de sono. Aí não teve, né? Eu dormi. Uhum. Mas o jogo foi muito bom até eu dormir. Não, o jogo é bem bacana, cara. Não é à toa que ele ganhou o jogo do ano em 2012, né? E tá de parabéns aí pela execução. É bom mostrar que o jogo, digamos, indie, né? Apesar de ter esse nome de uma franquia importante de livros e HQs e seriado. Mas ele fez uma execução muito bem, né? Até muita gente critica aí que a execução, tipo, em questão de história, é melhor que a da própria série. E é legal que ele funde a série e as HQs. Aham, uhum. Ele pega bastante personagem que é da série, do que da HQ. É, isso ficou bem legal. Até quem acompanha os dois meios vai sentir uma diferenciada ali. E uma pegada bem divertida, né, de jogar, assim, você que gosta da história mesmo. E a própria questão dos gráficos, eles puxarem pra HQ, eu achei que ficou perfeito. Eles quererem forçar pra um gráfico realista, mas manter aquele cel shading de HQ, assim. Eu acho que se fizesse um gráfico que não fosse naquele cel shading lá, que lembra bastante contorno de desenho, né, tipo, de HQ, eu acho que ele seria muito, muito, muito mais sério, e acho que muita gente até ia meio que evitar ele, entendeu? É possível, é possível. Enfim, né? Mas curtiram então pra caramba, né? Com certeza, com certeza. É o jogo de indicação da rádio dessa vez, porque os três já estavam jogando, né? Sim, eu vou falar de outro jogo que eu tava jogando até um pouco antes da gravação. Não estraga, olha. Não, eu não tava jogando de fato. Eu falei que eu tinha jogado recentemente, mas eu vou falar aqui rapidão de um jogo que eu resolvi encarar. Tô curtindo, apesar de... É estranho de você pegar um jogo lá da geração 8-bits, né? Que é o Mega Man 2. Nossa. É da hora, cala a boca. É da hora. Não, é da hora, mas tem gente que gosta de sofrer, né? Não, é sério, cara. Eu falei, não, deixa eu dar uma pesquisada aqui e jogar. Mas, cara, é difícil pra caramba, porque você tem a ordem dos boss lá, né? Que você pode começar. Sempre ele esquema pedra, papel, tesoura, né? Aham, uhum, ele tem essa mecânica de pedra, papel, tesoura. Mas eu tava vendo assim que eu acabo destacando melhor na jogabilidade se manter só com a suíte principal dele, né? A suíte principal do Mega Man mesmo, do que pegar outro poder de outro personagem lá que você vai, do outro boss que você vai derrotando. É, você acaba trocando a suíte na hora do boss mesmo, né? É. As outras partes... Exatamente. Mas uma parte específica em si, quando você realmente precisa, aí você usa, senão é só boss. Pô, como eu não sou tão bom assim, eu derrotei o Warman e derrotei o Flashman. Agora eu tô indo pro Hitman lá. Bomberman. Pro Hitman, que é um isqueiro gigante, né? Brincadeira. Mas ele parece muito isqueiro, cara. Mas a fase dele é muito foda porque tem aqueles bloquinhos que vão desaparecendo, você tem que ficar pulando neles enquanto eles vão aparecendo do nada, tá ligado? E é num lugar que se você cair, você morre, cara. Eu tenho uma raiva disso, porque você tem que... É a base do decoreba, né? Pra você seguir umas fases, cara. Cara, você falou Hitman. Eu entendi. Hitman. Não Hitman. Eu falei... Eu também, eu tava pensando no Android carecão. Eu já tava imaginando o Android carecão lá... Seria foda, hein? Com a ele corda vai... de piano na mão. Piano na mão. Você olha pra trás, ué, o que tá acontecendo? É, esse é o Droid Hitman. É, muito bem. Bom, vamos aqui já pra as músicas, né? Que a gente vai pedir. E as músicas dos nossos ouvintes, que vai pedir aí também na sequência. Vamos começar com a música do Excel. Excel, qual vai ser a sua primeira música? Essa música eu vou tocar agora, direto do Walking Dead, Armed with Death. Música sensacional, pau na mesa. Pau na mesa. E a sua vai ser qual, Snake? A minha vai ser do jogo, cara, SNES, já aproveitando o engate, que é do Gundam Wing, Endless Duel, a música tema, né, que também é a música tema do anime. Então, toca aí. E pra mim, na sequência, vai ser a música Main Theme, do Don't Starve. É muito legal. tem aquela pegada meio comédia com meio coisa bizarra. Então vamos lá, vamos tocando aqui, dar sequência a pedidos de ouvintes e também, em intervalos comerciais, a gente já volta com o próximo bloco. É isso aí, amigo. Que maravilha. Pensa num noob. Multiplica ele por 10. Agora você bota duas cabeças nele. Conseguiu imaginar? Então, cara, ouve o papo de noob. Papo de noob, terceira temporada. Com Madruga Jackson. Bom dia. Eu gostaria de pedir uma música aqui. É uma tal de Pegamentim. Pegamento, come-come ou qualquer coisa do tipo. É, toca aí. Qualquer coisa, o Excel não chegou a participar da primeira edição, né? Que a gente falou sobre lá no Hard Edition 2, a gente falou sobre jogos da série Need for Speed, e hoje a gente vai falar de qual tema, cara? Hoje o tema será Top 6, né? Sendo Top 3, 6! 2, top 6! Armas de videogames, cara, que você olha aquele universo de jogos, assim, cada personagem não é um personagem se não for pela sua arma, né? Porque sim. Eu só quero deixar claro que eu não participei da primeira porque vocês são uns cuzão que não me chamaram. Eu só quero deixar claro que o Excel tava estudando e ele não leva em consideração essa parte. Nunca! Nunca levo! Morro, mas eu nego! Muito bem. Cara, a gente pode começar com uma discussão aqui, que eu até coloquei aqui na pauta, que é armas esculhambadas versus armas mais sérias, né? Porque normalmente tem aquele jogo que tem aquela arma séria, tipo, vai jogar, por exemplo, o Modern Warfare 2, vai jogar um Counter-Strike, tem aquelas armas mais sérias, né? Ou até mesmo, tipo, às vezes Duke Nukem Forever, Duke Nukem alguma coisa assim, tem uma Machine Gun, tem uma MG lá, que é foda pra caralho, mas aí você não leva tanto em consideração como outras armas, por exemplo, sei lá, Mario Kart tem o casco, por exemplo, né? É uma arma esculhambada. esculhambada. Ô, é... pau parar não é esculhambada, é séria, causa altos danos, vai tomando seu cu. Não, é esculhambada no propósito, não que o resultado seja ruim ou mal, entendeu? Mas enfim, na verdade, não vai ser top 6 armas de todos os tempos, vai ser top 2 armas pra cada pessoa aqui, pra cada participante aqui, eu, o Excel e o Snake, lembrando que é o mal, o bom, o mal e a diva, né? É, então tem que ser a outra ordem, é Snake, Excel e Zobs. Aí sim. E nessa ordem, vamos começar aqui com a primeira arma que o Snake selecionou pra esse momento. Bom, eu como não sou fanboy do Metal Gear, né? Nunca fui. Espera, qual que é o seu apelido mesmo? É Snake, assim, mas é por uma outra coincidência, que eu gostava de jogar seus joguinhos de celular. Não. Eva! Enfim, só por coincidência eu escolhi a arma do Metal Gear, que é a Socon, que nada mais é que uma HK, né? A HK é uma fabricante, HK MK23. É muita nomenclatura que eu não tô entendendo nada. É uma pistola. É uma pistola. É pistolinha. Que é muito marota, muito bonita, 45mm. E é a arma principal do Snake, né? É a primeira que você acha, é a primeira que você tem, entre aspas, um carinho. Tanto que quando você tá em Shadow Moses no Metal Gear 4, Metal Gear Solid 4, se você compra a arma e você usa ela na fase de Shadow Moses, você ganha o achievement. O troféu. Troféu, né? Você ganha um troféu lá. Agora eu não vou lembrar, cara, mas é como se fosse assim, nostalgia. Não é lembrou, muito legal. Não é fanboy. Não lembrou, não é fanboy. Olha só a fanboy não, quebrada aí. Não, porque eu não tenho PlayStation pra ficar jogando todo dia, né? Fala que é Metal Gear Red e não lembro o nome do troféu. Vai tomar no meio da tua sola, vai. Mas enfim, essa pra mim é uma das armas que se eu pudesse, eu comprava. E ela tem vários acessórios, assim, ela tem um vibrador. Não! Não, ela tem um silenciador, ela tem o negócio onde você acopla o laser e a lanterna, né? Ela é altamente, assim, manipulável, não sei lá como se fala, customizável. Então você tá me dizendo que você escolheu uma pistola normal, mas só porque é de Metal Gear você escolheu isso aí mesmo? Não, ele escolheu a pistola. Eu acho ela linda. Segue a imagem aí pra vocês. Ele escolheu a pistola do Metal Gear porque você pode dar um Pimp My Ride nela. É verdade. Botar um neon, umas calotas aro 20. Ela fica foda. Fica show de pokebola. Pra vocês, vou mandar o um videozinho da arma em si, do jogo. É só a mesma parte de funcionalidade, então depois vocês conferem aí. Ela tem muito acessório. Vocês vão ver na imagem, no link no post aí. E é linda. E essa aqui, então, é sua arma, sua primeira arma selecionada pra agora. E Excel, qual que vai ser a sua primeira arma, então? Cara, a minha primeira arma, seguindo a linha do Snake aí, vai ser a Magno 357 que o Barrett usa em Resident Evil 1. E eu vou dizer o porquê pra vocês. Primeiro porque é uma Magno 357, o rombo dela é pequeno. Pouca coisa. É. Ela entra do tamanho da ponta do teu miguinho e sai do tamanho das tuas mãos abertas. Exatamente. E pela situação em que ela aparece no jogo, pra quem se lembra ainda do Metal Gear Solid... Ou do Metal Gear, ó. Tô com Metal Gear na cabeça. Pra quem se lembra do Resident Evil 1, quando você joga com a Jill, assim, você recém-iniciado no jogo, né, tá tirando uma pira lá, você tá com o Barrett numa... Eu acho que vocês acabaram de derrotar uma planta, ou foi antes disso ainda, eu não lembro qual é a situação exatamente, mas... O quê? É uma planta tipo Pokémon, assim. É uma planta carnívora que te ataca. Ah, tá, que bom. Ou não, eu acho que é antes de bobear. Eu sei que a situação é a seguinte, você encontrou a bazuca, vocês acabaram de encontrar a bazuca, o lança-granada lá, no Metal Gear Metal Gear, ó, puta que pariu. Vocês acabaram de contar o lança-míssil, lança-granada lá no Resident Evil, e a Jill pergunta pro Barrett, né? Ô, Barrett, essa arma aqui, não sei o que, bababá. Ele, não, eu vou pesquisar não sei o que lá, e você leva a bazuca. E ela fala, sim, mas você tá me dando a bazuca, você vai ficar com o quê? E ele saca a Magno 357, olha pra ela e fala, eu tenho isso. Provavelmente tirou do mesmo lugar que o Batman tira o escudo, né? Então... Ai, cara. É lógico que foi do cu, Batman. Robin, né? Robin. É, o cara te joga uma bazuca e fala: ah, pode ficar com essa merda aí que eu tenho essa Magnum 357 aqui. Você chega a jogar com ela ou não? Sim, com o quê? Com a Magnum? Com a Magnum. Sim, você libera ela mais pra frente. E ela faz uma rombo desgraçada, né? O dano dela é foda, só que a munição é baixa, então você termina nem usando tanto esse poder. Olha só, interessante. Esse tal arma que você praticamente não usa muito, mas é interessante pela referência, né? A referência que dá, que o cara te joga a bazuca e fala: não preciso dela, eu tenho uma Magnum 357. Cara, resolve a maioria dos problemas, querendo ou não. Sim. Exatamente. É, então ela é muito foda e é a minha escolha, Magnum 357 do Barrett. E eu vou falar aqui de Half-Life, vou escolher a Graft Gun, só que não a versão normal dela, e sim a Graft Gun quando ela fica azul, cara. Assim, a Graft Gun, pra quem não conhece, é uma das pistolas antigravitacional. Ela puxa certos itens pra você e você pode arremessar longe, né? Por uma exemplo, arma gravitacional. Interessante que você não pode puxar tudo nem, tipo, repelir tudo, né? Só que quando você pega a Graft Gun azul, que é bem praticamente no final do Half-Life 2, cara, você pode puxar qualquer coisa em cima de... Tipo, você pode puxar os Combines, que são os inimigos principais lá, né? Que ficam, tipo, te impedindo durante o avanço do jogo. Bem no final, você vai encontrar essa arma. E, cara, você puxa, a galera, vai estar o vídeo no post aí. É muito interessante mesmo, cara. Vale a pena vocês conferirem aí. E essa é a minha escolha pra minha arma aqui, né? Eu sei se vocês... Acho que eu falo de Half-Life, mas acho que o Snake e o Excel não chegaram a jogar Half-Life 2, né? Joguei. Não, nenhum. Você jogou, chegou a pegar um pouco ela ou não? Ou não? Sim, eu só não gosto do Half-Life, eu joguei. Mentira, eu gosto do Half-Life, sim. É, mas você viu que o esquema da arma é bem interessante, né? Cara, é uma ideia bem legal pra arma, realmente. Só que eu nunca vou ser tão fanboy de Half-Life igual você, né? Não, mas eu acho interessante, sim. Tipo, a arma, a Graft Gun normal, ela não é overpower. Ela é overpower quando ela se transforma, ela fica azul, porque normalmente ela tem a cor laranjada lá do dispositivo dela, né? Ô, galera, só pra ficar... Qual que é a diferença do alaranjado pra azul, assim? A laranjada, ela vai só atrair materiais, assim, como caixa, às vezes um barril... Real. A diferença é que ela foi feita pela Black Mesa, porque se ela fosse feita pela Aperture, seria a Portal Gun. Não exatamente, mas não é uma discussão pra esse momento, né? Mas assim, quando você, no final do jogo lá, você pega a Graft Gun azul, que é uma versão melhorada, tipo, overpowered da arma, você não puxa, tipo, barril, caixa, pra jogar em cima dos inimigos. Você puxa os inimigos e você joga inimigos em cima de inimigos. Entendeu? A parada é, tipo, é violenta, assim, cara. Vale muito a pena ver o vídeo que tá aí embaixo pra você ver o poder da Graft Gun azul. Essa é a minha primeira escolha. Então, Snake, qual que é a sua segunda escolha? Cara, a segunda escolha é a arma, a única arma do mundo que me faz dar risada ao ver ela. Eu boto fé. Cara, uma referência muito boa de Monty Python e o Cálice Sagrado, que é, na verdade, a Granada Santa, ou Holy Grenade, ou Aleluia. Você tem que contar exatamente até três. É. Né? Cara, mas é lindo aquela granada. Eu toda vez que eu escuto, eu paro. É fantástico aquela arma. Cara, é assim, a arma que ela. Você pode estar o cara mais triste do mundo, assim, cara. Seu cachorro morreu, você escuta essa, você vai dar risada, cara. Sério, é com muito. Certeza, não tem jeito. É muito foda. E eu já vou deixar um spoiler aqui, antes de falar da minha. Eu escutei do mesmo jogo de Worms, né? Eu vou falar depois, deixei surpresa pro Snake aqui. Mas continue falando. Você vê que a coisa tá todo mundo junto, assim, né? Um pega a referência do outro. Tá muito legal. O pergunta que hoje. Mas, pra quem não sabe, essa referência, o que que é, né, a Granada Santa, ela é aquele negócio que o Papa segura, tá ligado? Aquela bolinha com a cruz em cima. Aí o Monty Python teve a brilhante ideia de apelidar aquilo lá da Santa Granada de Mão. Cara, a melhor arma da guerra, beijos. E tem a referência, cara, no vídeo, assim, dele pede pro Coronha: Coronha, nos ensina como operar essa arma. Ô, Zabuza, bota o link no post do videozinho, que claro, vale a pena pra galera assistir. Vale, cara, sim, mas cara. Mas é muito bom, cara. Muito bom. Segundo em Armas 2, versículo 3... Bom, Monty Python é muito amor, né, cara? É muito foda. Você lembra daquele episódio lá da Piada Mortal? Eu lembro, do Flying Circus. Nossa, genial. É muito, muito. Oh, inclusive, fica uma dica. Tem um amigo meu que ele tá fazendo mestrado em letras agora e ele fala alemão fluentemente. E ele falou que aquela parte que eles botam com ela, a piada traduzida em alemão, na verdade são um bando de palavras aleatórias que não significa nada. É tipo a gente tentando imitar o chinês. Ling, ling, ling, bing, ling. Eu tava puto, eu falei, cara, não é possível. Eu tenho que saber o que é essa tradução que eles fizeram. E eu fui pedir pra ele e ele falou: cara, eu tive uma decepção na minha vida quando fui atrás disso, porque são um monte de palavras que não significam nada. Eu fui filha da puta. É só que tem meio que sotaque, né? É, que raiva, cara. Ai, ai. Enfim, essa é a segunda arma do Zenk, a Holy Grenade e Excel. Fecha a sua segunda escolha aí. Cara, a minha segunda arma vem direto de Castle Crashers, que até há pouco tempo eu estava jogando direto, agora eu dei uma pausadinha pra jogar outras coisas, que é o Pirulito. Pirulito, olha só. O Pirulito, que é uma arma de level 1, que você pode usar logo de início, e que te dá um dos melhores bônus do jogo, se você for comparar direitinho. Porque ele te dá mais 6 de Dex. A Dex, cara, melhor coisa do mundo do que cara, a única arma que dá tanto Dex no jogo é uma arma level 30, se eu não me engano, que dá mais 5 de Dex e mais 2 de defesa, tirando 1 de força, parece. Então, quer dizer, uma arma level 1 batendo a arma que você demora pra caralho pra liberar, então eu acho que ele vale uma menção honrosa ao Pirulito do Castle Crashers. O Castle Crashers é engraçado porque tem, às vezes tem umas armas muito zoadas lá. Tipo, tem uma vez que é um pedaço de galho, mas você fala, putz, essa arma é inútil pra caralho. Cara, é umas armas muito massas, cara, tirando dano pro caralho. Cara, eu sei o jogo batendo no chefão com uma picanha. Sim. Não, de referência também, né? Lightsaber, por exemplo. Sim, sim, é muito foda. Inclusive, acho que valeria uma jogatina do trio de Castle Crashers, hein? Ah, eu boto fé, hein? Vamos gravar hoje? Pode ser, daqui a pouco. O parceiro. Então, beleza, vamos gravar daqui a pouco. Vocês vão ver no... Olha só, olha que interessante. Vocês estão ouvindo a gente falar, combinar de gravar e saiu isso ontem, cara. Olha só que maravilha. Que maravilha, olha aí, galera. É uma máquina do tempo, é uma máquina. Olha só. Magia de edição, é isso aí. É uma desgraça, mas enfim. Bom, eu vou aproveitar aqui e falar da minha... Você quer falar mais alguma coisa da sua arma, Excel? Eu posso já emendar aqui o final. Eu quero falar que ele parece ter um gosto de cereja, assim, bem... Ah, ficou interessado em chupar. Dá vontade de chupar. Oh, eu deixo a parte chupar com a diva, né? Madruga, escolha você! Sacanagem. Tommy Rolls. Cara, certeza que o Madruga deve ser o carinha do Tommy Rolls, mas enfim. Certeza! Certeza absoluta, né? Mas enfim. Um beijo, Madruga. Um beijo pra você. Bom, eu vou finalizar aqui esse bloco top qualquer coisa com a minha arma selecionada de Worms. Eu tinha certeza que alguém escolheu Holy Grenade e não escolhi ela, mas escolhi a banana. Cara, que arma destruidora. Ela é destruição em massa, cara. Destruidora de amizades também. De também, cara. Né? A puta fica quicando ainda. Não, você joga ela assim, uma sozinha, né? Ela vem, quica e para. Aí você fala, beleza, acabou por aqui. Cara, ela explode, ela transforma mais umas 200 bananas. Não chega a ser isso, mas ela transforma em banana. Você explode. A banana normal não, mas a super banana vai. A super banana é de sacanagem, né, cara? É a parada assim, tipo, você quer gerar um caos entre a sua amizade com seus amigos? A amizade dos seus amigos? Sim, entre seus amigos. Cara, jogue Worms e joga essa arma no meio da galera. Cara, que lá destrói a amizade é fácil, né? Friendly Fire? Então não existe, né? Não, porra! Cara, sério, é demais, cara. Às vezes eu já me matei jogando aquela parada porque é destruidora demais. E, enfim, Worms, a gente pode até fazer uma referência que... Até fazer um top qualquer coisa mais pra frente com as melhores armas de Worms aí, porque tem armas legais pra caralho, né, cara? É muito bacana. Eu gostaria de fazer umas menções honrosas a algumas armas em específico, tá? O Penetrator, do Saints Row 3. Ah! Né? Meu Deus. Nem precisa... Já dá pra imaginar, né? Ó, cara, quando você vê uma jeba mole batendo como se fosse uma espada... É, eu também queria fazer uma menção honrosa ao Mr. Toofs, do Red Faction Armageddon. Essa eu não... Ah, pra que atira pôneis. Muito bom. Cara, eu gostaria de fazer essa uma referência... Arma eu peguei. Gostaria de fazer uma referência, obviamente, a minha querida Portal Gun. Mas outra referência importante aqui é a... Eu não sei se você pode dizer como arma no Astronauts, tem o Derp, ele atira gatos com aquela suit dele. É, querendo ou não, é uma arma, né, cara? É uma arma. É atira gatos, é muito engraçado. Vou fazer a menção honrosa que... Uma coisa que eu queria ter pra mim, na vida real, assim, carregar comigo, é a Hidden Blade, cara, do Assassin's Creed. Ah, é verdade, essa arma é muito boa. Eu queria ter muito, cara, uma parada daquela ali. Só que assim, tipo, o nível de awesomeness não é tanto quanto as outras que eu acabei de mencionar. Mas é só tá em terceiro lugar, cara. Hidden Blade, eu queria ter, assim, aquele carinha enchendo o saco no ônibus, tá ligado? Você tá lá, né? Só dá uma esticadinha, assim, não estica toda a faca, tá ligado? Só pra dar uma cutucada no cara, você volta, né? Ah, oi, quê? Oi? Eu? E Excel, qual que é a última menção rosa, hein? Na verdade, duas aqui de leve. Uma mais zoadinha e a outra a melhor arma de todos os tempos. Definitivamente que vale a pena mencionar. A primeira é o Cthulhu no Scribblenauts, né, cara? cara, você pode summonar um pitbull. Isso aí é fantástico, nem todo mundo pode fazer isso. E uma das melhores armas de todos os tempos, que é a Lent Shark Gun do Armored and Dangerous, que você dispara um tubarão branco no cara. Ah, tem uma arma no Saints Row que você também joga uma poça assim, meio um tubarão dragão. Não, essa você só dispara o tubarão mesmo. Massa. Cara, eu vou fazer duas menções honrosas aqui pra encerrar. Uma é aquela arma do Unreal Tournament, que você guia ela, aquele míssil teleguiado, que você entra na câmera do míssil e você fica com o botão direito e fica viajando pelo mapa até acertar alguém. E a outra, obviamente, é uma das pistolas favoritas pra mim, porque é a Desert Eagle. Eu achei que você ia falar o Happy Bubble Blaster do Just Cause. Não. Eu joguei muito pouco Just Cause 1, né? O 2, acho que não sei se é do 2 esse, né? É do 2. É do 2. Eu sei que tem aquela que você joga tipo um jato de ar assim, em cima do cara? Não, essa você joga um jato de bolhas. Ah, tá. Essa eu não vi, não. É muita... Cara, esses jogos de sandbox tem muita arma zoada, né? E Snake, então vamos encerrando com a sua música agora? Vamos lá? A minha segunda música vai ser final aí, será a The Tekken 5, nada a ver com tiro, nada a ver com armas. Mas é uma música muito bacana, cara. É que é do cenário da lua, assim. Eu acho que é uma das últimas fases, assim, quando você tá no modo história, que é a Moonlight Wilderness. Então vamos lá, pau na caixa, a gente já volta com mais um bloco e intervalos comerciais. Vamos lá. Cansado da mesmice do dia a dia, de ficar ali estudando desesperadamente para a sua prova e não conseguir achar mais nada para te distrair? Acessem agora mesmo o canal do Level Mais e confiram o Jogatina Plus, onde a equipe do Level Mais demonstra suas perícias nos mais diversos jogos. Mais um bloco de discussão, né? A gente normalmente reserva esse bloco ou pra falar de notícia ou uma discussão especial. Novamente a gente vai pisar no calo de muita gente pra falar de MOBAs, né, cara? Oh, shit! Até o Excel mesmo que falou que não curtia muito, mas nessa época que tem muitos campeonatos, a gente acaba entrando no hype, né? Cara, ontem mesmo veio um amigo aqui em casa, a gente tava assistindo, né? Então não tem o que falar. Aproveitando que você falou que a gente tava assistindo, né? Na última edição da rádio, a gente falou sobre o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que rolou, né? Foi bem legal, foi bem recebido, apesar de algumas falhas na estrutura, né? Tipo, no evento, assim, até mesmo do stream, mas no geral ele foi bem executado, né? E agora, nesse final semana passado, a gravação desse podcast, começou a terceira edição do The International 3, o Campeonato Mundial de Dota 2. Sim. Como a Valve, ela tá ainda explorando esse mundo dos MOBAs, né? Ela tá tentando desenvolver... Aliás, grande sacada da Valve, né? Vamos combinar. Que vindo com os dois pés no peito, né, cara? Riot já tava já dominando o mercado. A Riot já deu um chute na bunda da Blizzard, já tirando muita gente do WoW pra jogar LoL, né? E assim, na minha opinião, vou dar uma opinião bem clara assim, eu acho que ainda não vai superar o LoL, porque o LoL ele tem um método de jogabilidade muito mais fácil do que o próprio Dota. O Dota 2, né, ele é muito complexo. Ele tem muito mais detalhezinhos assim que deixa a jogabilidade mais complexa pra você simplesmente jogar assim do nada. Não é tão simples assim, né, cara? Cara, também, e assim, a Blizzard já perdeu de não ter lançado até hoje o Blizzard Dota. E, sinceramente, se fuderam, tá ligado? Não vai, por mais que eles lancem agora, dificilmente vai chegar num nível competitivo com as duas. Posso estar errado? Posso tomar no cu? Posso, mas... Mas eu concordo contigo, O mercado de jogadores tá muito forte, principalmente com o nível dos campeonatos de Dota 2 e LoL, e dificilmente um terceiro vai entrar na briga também. Até pode entrar, mas ela tem que apresentar uma proposta bem legal. Tipo, o próprio Dota 2, ele aproveitou o embalo, que a Valve tem o Steam, então a divulgação é muito mais fácil. Por exemplo, pra Blizzard entrar nisso aí, ela vai ter que apelar principalmente aos personagens clássicos, né, das séries de Diablo, de Warcraft, ou de próprio StarCraft, né? Ela vai ter que utilizar desse argumento pra tentar fazer alguma coisa relevante, senão, se ela for fazer uma qualquer coisa, né, tipo, esquece. Sim. Aproveitando isso aí, né, tipo, você viu algumas partidas aí, que você curtiu aí, cara, de partida interessante aí? Cara, ontem tiveram algumas partidas interessantes. A partida da Fnatic contra a MUFC foi muito boa. Aham. Uhum. Inclusive, mostrou o porquê da MUFC ficar 0-10 na fase de grupos. Cara, os caras, sério, eles conseguiram chegar na fase de grupos pra ficar 0-10. Não é nem uma partidinha. Nossa. O nível da galera lá é bem foda. Pra quem conhece aí, tá acostumado a ver times importantes como a IG, né? IG, que é da China. LGD, que eu não sei se é exatamente China também, ou Ásia. E o time, um dos mais importantes aí, que eu gosto bastante de ver como que eles são versáteis, né? Que é o time da Navi, né? Exatamente. E o time da Alliance se mostrou poderosíssimo. Esse eu não cheguei a ver, cara, vi um vídeo deles. Cara, a Alliance fechou a fase de grupos invicta. Ô, louco! Fechou 10-0 e mostrou por quê. Olha que ironia, né? Tem um time chamado Invictus que eles perderam. Exato. A Alliance fechou 10-0 a fase de grupos. É, tá rolando ainda, eu tô vendo aqui, ó, o programação certinho. Hoje é o dia 3 das preliminares. Amanhã, dia 7, All-Star Match, que é o main event, né? Dia 8, grandes finais. E dia 10, 11 ali é o free to play e outras coisinhas, né? Mas a grande final é dia 8. Cara, é interessante assim que, tipo, como que mobiliza, né, bastante gente, qualquer tipo de campeonato de MOBA, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro de LoL, ou até mesmo, às vezes, o Mundial de LoL, até etapas, assim, tipo, por continente. Cara, você vê os streams gigantescos lá de 100 mil pessoas acompanhando, mais que isso, tipo, 100, 500 mil pessoas acompanhando. Até a gente que joga o MOBA mais simplesinho, né, como o Awesome Nauts lá, ele vai no próximo final de semana aí, a partir, acho que, do dia 10, né, no sábado, dia 10, vai começar a segunda edição da PL. A da PL, né? Que é Pro League, né? Do Nauts. Cara, eu já tô no hype de acompanhar essas partidas aí, porque apesar de ser um mob independente, cara, ainda tem aquela competitividade, né? Você vê a galera jogando, tipo, hardcore, assim, cara. Tem muita gente que joga demais, né, Snake? A gente acompanha alguns vídeos aí e você vê a galera fazendo umas coisas absurdas, né? Não, até mesmo jogando, quando a gente depara com o cara da primeira liga, velho, do Awesome Nauts, a gente, pô. Não, eu entrei na primeira liga duas vezes, ontem e anteontem. Só que, cara, você enfrenta uma galera muito hardcore. Eu já joguei com um dos caras do time Barbecue, que é o Daniel, alguma coisa assim. Ele é muito gente boa. O bom do Nauts é que você adiciona essa galera aí, que é nível profissional aí de Nauts, e você joga com eles, né? Apesar de ter a escolimação de ter ping alto, né? Mas é legal que você pode jogar com essa galera. Você não tem essa, digamos assim, esse empecilho, por exemplo. Você vai querer jogar com um cara lá, por exemplo, da Navi no Dota 2, você tem que ser muito brother do cara pra conhecer, entendeu? O cara, entrar na partida dele, etc, né? Exatamente. Mas ainda assim, tipo, tem grande número de jogadores aí que estão chegando nesse nível. A galera abraçou finalmente, né, depois de muito o competitivo, de fato, num nível profissional. Então, é difícil. É, mas você encontra muito cara bom pra você jogar também fora de lá. É, e você vê, assim, tipo, é interessante, sim, que mesmo a gente estando num cenário, assim, que a gente, por exemplo, nenhum de nós aqui joga Dota 2, né? Mas ver a galera narrando, ver a situação de um jogo, assim, por mais que você não sabe por que aquele item faz aquela diferença, você vai ver a partida, você, cara, você entra aquele hype absurdo, você grita lá, cara, olha que tesão essa partida. Normalmente a gente fala, putz, cara, como que um jogo que utiliza normalmente mapas iguais, ele é interessante a longo prazo, né? É só você falar de xadrez, cara. Xadrez é o mesmo cenário, você vai mudando a estratégia conforme você vai jogando. Sim. Ontem mesmo, assistindo a partida com meu amigo, tipo, na real eu não ia assistir o International, só que esse meu amigo, ele mudou recentemente, ele tava sem internet. Aí eu falei pra ele vir aí pra assistir, que eu botava stream, não ia fazer nada mesmo e tal. E a gente começou a assistir, acho que era umas 3 horas da tarde, foi até 11 horas assistindo. E a gente assistindo, e assim, eu não sei o que metade dos itens faz, tá ligado? É igual eu. Vez ou outra, quando os caras falavam, ah, agora o fulano vai fechar o item tal, vai fechar o item tal, eu pedia pra ele o que que era. E olhando só, tipo, o que que os caras estavam fazendo, como que eles estavam jogando, gankando alguém, juntando ali pra bater e tal. E eu tava achando interessantíssimo, tá ligado? Tava curtindo muito. Mas é aquela situação, futebol americano, você gosta, você assiste, mas você não sabe jogar. É a mesma situação. Não, o Excel pode falar que sabe jogar. Tomar seu cu, eu assisto, eu sei jogar, sei as regras e você vai tomar seu cu. Da bunda. Você é da sua bunda, é o problema seu. Tô irritando você com essa tua vozinha dele. Enfim. Olha essa briga aí de novo, cara. Vocês já decidiram aí? Eu tenho apoio da população. Se for pra brigar, vai ficar feio. População! Que população é essa? Diga quantos foram em sua defesa. Minha mãe. Opa! Essas coisas agora que me dá esperança de realmente existir a possibilidade de uma faculdade ou de uma escola especializada em videogame. Ó, alguém tá vendo muito videogame high school lá no... e tá no hype. Mas, cara, eu tô no hype desde a primeira temporada, aquela porcaria, diga-se de passagem. Eu vi só o filme no Netflix. Netflix, eu vi também, muito bom. Tem o filme? Tem filme lá no Netflix, mas enfim. Só vi o seriado no... Eu só vi o seriado pelo... canal lá, né? Pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Eu sei que... Eu curti que o diretor é o cara do Epic Meal Time. É, isso aí. Bom, vamos ficar por aqui com esse bloco de discussão. Deixa nos comentários aí o que você acha a respeito dessa evolução dos esportes, né? Se você acompanha algum mob aí, ou se você odeia, comente também, cara. Eu odeio, cara. Eu gosto de salame, alguma coisa assim. A gente sabe que você curte salame, sabe? O salame, né, Snake? Salame. Salame aí, pra quem não ouviu... Foi o Kiliano, né? Você mesmo falou salame. Ah, fui eu, cara. Mas que... Nossa, mãe, cara, tá certo. Mas quer parar pra falar de alguém, né? Vamos... É. Bom, vamos ficar por aqui, vamos pra mais uma música? E a segunda música vai ser do jogo que a gente tava comentando até agora, Dota 2, a música da seleção de heróis, Hero Select. Olha só que maravilha. Então vamos lá tocando e a gente já volta aí com um bloco de e-mails e a gente encerra essa edição de rádio. Vamos lá, rapidão. We'll be right back. nossa edição de rádio aqui na Rádio Game Track. Olha só que redundância. É, vamos aqui, na verdade, passar uns recados, né? Que os comentários em si, porque como a gente tá tendo versão de rádio ou versão de verso, né? Do blog verso lá que a gente tá tendo no campeonato. Se você não viu, ouça aí, tá o link na postagem. É só comentando aqui que o pessoal achou da versão de rádio, o pessoal curtiu bastante. A gente falou sobre o top personagens lá, né? Select Your Player lá. O Rubens fez o favor de deixar as fotinhas dos personagens lá que a gente falou. Falou do Alucard, do Horank e também do Yori Yagami. Além disso, o Rafael Tara deixou aqui que a gente falou sobre queimar água no podcast de versos. Ele comentou nesse podcast. Rafael Tara é muito desligado, cara. Ele comentou umas paradas de outros podcasts nesse podcast. Como assim, cara? Ele trocou completamente, né, cara? O assunto pegou... Sabe quando você tá bem... Acontece comigo isso. Você tá distraído, você vai pro banheiro, você acaba entrando sem querer no banheiro da mulher. Já fez uma isso? Vez, cara. Você já faz isso três vezes, né? Isso que é o pior. Três vezes já é o suficiente pra se considerar direto, né, cara? Sim. Eu fui, eu entrei, não achei ninguém no banheiro e eu que achei estranho. Ué, esse banheiro não tem mictório? Cara, três vezes. Anyway. Três vezes é o suficiente pra ser considerado um pervertido. Sim. Aí eu entrei, fiz meu xixi e tal, bonitinho. Isso aonde? Aí eu fui sair lavar a mão. Foi uma vez lá no Paládio. Nossa! Outro no Estação. Cara, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, cara, assim, mas vaziozão, assim, eu, beleza. Mas isso na entrada, né? Na saída, aquela mulher me olhando com aquela cara, eu... Lá, lá, lá. Eu aproveitar aqui que o Rafael Tai também falou que em vez de Horang, que ele acha paia, ele falou que eu odeio esse personagem, primeiro Yoshimitsu, cara. Cara, o Yoshimitsu, ele fica pulandinho, sentado em cima da espada, ele é ridículo. Ele é ridículo, cara, o pior personagem ever. Não, ele tem o pior golpe do mundo, né? É, ele se mata, né? Ele dá aquele... Como que é aquele golpe... samurais fazem. É o Arakiri, né? É. O Bioshocker aqui, que é o, na verdade, Marcos Mello Correia, ele disse assim, ah, é, parabéns ao Excel pela volta à equipe. Tava fazendo um troll com argumentos no meio desse pessoal aí. Ah, toma, bando sem argumento. Sim, parece que também teve mais um comentário aqui, dizendo que prefere que... É, tô votando pro Snake sair do podcast, olha só. Que foi meu do Fly, vem aqui Fly tirar. Kirby. Vem aqui me tirar, seu viado. Vamos deixar uns recados aqui a respeito de novidades pra gente encerrar. É que nessa terça-feira passada, dia 6 de agosto, saiu o primeiro podcast do Perfil do Invocador, o Grafo, né, da equipe que faz a coluna Recoil. Ele gravou um podcast lá entrevistando o LOL do BR, que é um dos principais participantes do cenário gamer em League of Legends aqui no Brasil, né? E hoje, no dia da gravação desse podcast, no dia do lançamento desse podcast, a gente vai ter o primeiro stream oficial do Level Mais em 2013, com um stream de Rogue Legacy, onde vai estar a participação de eu e Snake aqui ao vivo, às 20 horas e vai até às 22, né? Então acessem lá twitch.tv/levelmais para mais informações, né? Bom, então é isso. É, mais algum recado para deixar aí pra galera, pessoal? Quero deixar um recado que eu gosto de pizza de quatro queijos e meu endereço é Rua Salgado Filho 3994, Cascavel, Paraná. Se quiserem mandar pizza... Mandar pizza seria uma boa, mas... Tô aceitando. Pô, se falar em pizza, tô com fome, mas enfim. Falar em pizza, eu já pedi pizza em amigo secreto, sabia? Já? Duas vezes. Ô, oh, isso é gordice, né? Vamos combinar. Puta que pariu. Pô, a gente podia fazer uma pizza secreta, assim, tipo, se morasse todos na mesma cidade, você falava, ó, vamos fazer uma pizza secreta. Aí, se cada um passa o endereço e a gente sorteia as pizzas e num dia, tal dia da semana, tu não vai receber uma pizza em casa. Só que sem saber o sabor. Ia ser da hora. Bom, vamos encerrando aqui o nosso podcast versão de rádio. Espero que vocês tenham gostado das músicas, dos blocos, onde discutimos várias coisas aqui. O top, qualquer coisa. Se você quiser mandar sugestões, até de blocos ou de novidades que a gente pode encaixar aqui, envie seu e-mail para gametrack@levelmais.com. Curtam a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/levelmais. Sigam-nos no Twitter, no @levelmais. E é isso aí, né, galera? A gente fica por aqui. E só pra deixar claro, a gente é do Level Mais, viu? É isso aí, nós somos do Level Mais. Excel 50 Level Mais seguidos, né, Paulo? Vamos encerrando a música aqui do Rogue Legacy, já que a gente vai ter o stream, né? Olha só, cara, tá tudo se encaixando esse podcast aqui sem querer, hein? Tá, ah, que delícia, né, amigo? Que delícia. Que loucura. Cara, você gostou do que encaixa, né? A música vai ser do Rogue Legacy, chamado Skin Off My Teeth. E vai tocar aí na sequência, a gente encerra, a gente vai até a próxima edição, né? Tchau, pessoal. Tchau. Nos vemos no próximo level. Meu.